Ah, 069. Teve pouso no 0620. Zulu Juliette Serra, Corredor Veracruz, reporta em Paripe. Zulu Juliette Serra. Mike Serra, Golfo Controle. Pousa na 110 ou prossegue para modificação e pousa na 107? Gente, Mike Serra, Golfo. Mike Eco Juliette, para prosseguir na descida, o seu curva agora à esquerda, vou na proa 110 e desça para 4 mil pés. Mike Eco Juliette, está desviado o tráfego. Após o cruzamento com o tráfego, o senhor prossegue na chegada. Sobre a direita, chama a sua linha no 211. Direito 211, vou no 210. Então, 3217, velocidade? 2299, tá? 3217. Entendi. Então, 3217, Voiduna, da presente. Ainda descendo para 4 mil pés. 2217, aqui é critério? A critério. Tem 3217, vai seguir com o número 1 na pista 10. Ah, com o número 1. Muito obrigado. Tá? 3217. Número 620. 0 prossegue Alfa, chinês da Juliette. Alfa da Juliette, 0-0. Mike Serra Golfo. Escuta. Objetor para sequenciamento, curva direita, voe na proa 180. O limite dessa proa é a radial 260 de Salvador. Proa 180, limite é radial 260 de Salvador. O meu Zulu Lima, acionado 2000. Gente, mantenha 1000 pés. O aeronave acione código 0124. Mantenha 1000 pés devido a tráfego. Comandante, um abraço, beleza. Autorizado, puxa, bom. 637. Autorizado, amanhã mais fácil, 637. Solo, Salvador, voo 969, 10, estacionamento. 6. Autorizado, puxa, pronto, está se confirmando totalmente pronto. Tá, totalmente pronto, contará pronto, tá, voo 960. Voo no 620, reporta antes da Juliette. Reportar o 620. Cliente, o senhor apresentou o plano de voo? Gente, confirma o tipo de equipamento? Gente, inicialmente mantendo no meu pé, temos um tráfego em descida para 3 mil. O Zulu Romeu Lima aguardando o cruzamento com tráfego para acender para o 08, aguardando o estimado de pouso em consista. Bruno Juliette Serra, reporta na rotatória, visual 107. Vai, mas o limite para o radiador 260 de Salvador, confere? Botão 3217, velocidade agora? 3509. Sente, mantenha, 3217. Juliette, em Via Brava, confirme a proa? Inicialmente 2.500 pés devido a tráfego visual. 3.207, sem restrição. 2.207, Mike Serra Golf. Curva agora à esquerda, com na proa 060. Mike Serra Golf, ainda mantendo a 3.000 pés. Esquerda 060. Platinho no meu pé, autorizado. Já coloco o chão no 7, curva à direita, com essa curva do axé inicialmente, controle 20.8. Aciona 0133, motor de aciona. Salvador Gol 966, POB 144, 4 horas e 10, alterna Mateo, prontar. Autorizado, tá sim, eu espero dar 02895, legal 90, 12, Gol 966. Autorizado, tá sim, Índia, ponto de espera, foi 11895, Gol 966. Poxa, né, 6327, mantém a posição, reporta com totalmente pronto, puxa. Tá totalmente pronto, 6327. Tá dando liberação pra mantém a posição, aguarda mesmo. Vamos acionar aquela posição, aguardando a quantidade que está presente. Gente. Se consegue fazer o controle, aciona a identificação. Lulu Romeu Lima. Lulu Romeu Lima, o controle pediu para identificar. Então, 3217, livre da restrição, desça para 2.000 pés, ajusta no 012. Inicialmente foi toque, mas é com Juliette. Era grau 079. Certo. O Romeu Lima informa que negativo o contato radar com o aeronave. 7.10. Juliette 10, 1620. Aí quer com Juliette controle? Poderia tentar efetuar uma ponte com Zulu Romeu Lima e informá-lo se negativo o contato radar e para o mesmo tentar a frequência 1208 para contato com o Salvador? Gente, o Mike Eco Juliette solicita Zulu Romeu Lima, ascensão 085. Vamos tentar um novo contato com ele quando ele estiver mais acima. Afirmativo. Serra Golf vai ultrapassar o limite do lote? Negativo, tá livre e intercepta o localizador nessa proa, mais Serra Golf. Quem que tava voadona? Autorizado descer para 2.000, mais Serra Golf. É da mantenha 3, o Mike Serra Gomes. Tan 32197, completa esquerda, voa na proa 140. Tan 32197, reporte LS. Reporta lá e VS, Tan 32197. Bruno Romeu Lima, controle. Confirma a altitude que cruza. Autorizado Vectrack, táxi até o PAD 5, reporta pista livre. Estou na mesma área, aproximadamente a 1.000 a 1.500 pés. O Zulu Romeu Lima agora recebe o controle, qual clareza? Afirmativa, o controle estava acompanhando o Zulu Romeu Lima. Suba agora para o 085, voe Conquista, e apenas confirmando, estimado 1945. Mais Serra Golf, desça para 2.000 pés, a reporta a ILS. 2.000, vai voltar estabilizado. Já está estabilizado a ILS, Mais Serra Golf, aguardando só o flight. 3.2.7, estabilizou. 3.2.7, torre 1895. 1966, decolada 47, chama controle 1208, bom voo. Mike, Eco Juliette, dá presente, voe Duna, descendo para 3.000 pés. Transição, mandou o voo 966. Voo no 966, contato radar 370, saída Cuca. 370, Cuca, 966. Mike Serra Gosto, completa final, torre 1895. 1895, muito obrigado. Torre Salvador, muito boa tarde, Papá Romeu, Mike Serra Gosto, estabilizando no ILS, Campo Azul. Mike Serra Golf, continua a aproximação, número 2 para pouso. Sempre a intenção é pouso 917. Necessário manter a ground speed até certo. Sim, se reporta no externo para o cancelamento. Próximo, Sané, 637, com 88 a bordo, terminando Brasília, com 3h45. Autorizado, táxi de Índia, pode parar no 02-95, tem 1-02, que tem um PV. Autorizado, táxi, Índia, torre, 118-95, no ponto de espera da 1-0. Vamos ver novamente. Autorizado, táxi, 637, com torre, 118-95, no ponto de espera. Não, informa sobre o necessita o POB, que não tinha entendido inicialmente, confirma o POB. Confirmo novamente, 88 após. Obrigado. Tá aguardando o gol 966, obrigado. Confirmando o Xenemia 331, chegou? Autorizado, posto de contato. Autorizado, Xenemia. Viu? Mais do 1-2, o Mike S. Juliette reporta localizador. É, para 2.000, reporta lá para o local do Mike S. Juliette. Mike S. confirmando, restrito inicialmente para 2.500 pés. Estamos recebendo agora um alvo primário, agora na sua posição de 3 horas, 2 milhas, e sem contato com esse controle. Inicialmente restrito para 2.500 pés, reporta no localizador. Meia 327, ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero, meia 327. Então, 3217, solo 50, livre direito, chama solo em 1211. A aeronave agora cruzando a radial 287 de Salvador a 22 milhas na escuta. Já atingi a Bravo, voe Paripe. Será Convenção até o Juliette Serra, mantém a posição da guarda com uma aeronave na curta final para a curta. Serra, vou confirmar o processo do 4-4. A guarda bata. Sim. Até o Juliette Serra é autorizado até a interdição lógica, ok? 5101. Autorizado até a interdição lógica. Atingir a Bravo, poderia ter uma ponte com o Zulu Romeu Lima e solicitar que o mesmo troque se responder para 5101, por gentileza? Romeu Zulu Lima na escuta, Bravo. Eu também atingir a Bravo. 5-1-0-1. Decolada 5-3, chama controle 1-2-0-8, bom voo. Obrigado, boa final de semana. 7, Alfa, reporta Xilés. Confirma? 3217, Alfa, reporta Xilés. Ok, na Alfa, reporta Xilés, mas orientando 3217. Motor de Salvador, Xané 6327. Xané 6327, contato radar, para 1800 Coral. 1800 Coral, quando possível, posição Coral. Chegando. 2 mil pés, ajuste na 012, está livre LS, é bota localizador. 1-966, Recife, 1-2545, Alterra 2-685. 2-545, dormiu no 5-966. 3-685, alternado. Alternado 2-685, 1-966. Controle a janela 6327, possibilidades do nível 160? Autorizado 160, 6327, voando coral. Ah, graças. Número 7, após a aeronave com o Bonita, que está agora autorizado, puxa, 355, código aqui, só o repórter no TAC. Após a aeronave da empresa da 07, direção do TAC, vai iniciar. 3217, após a Bianca, ingresso de LED, portão 07. Após a Bianca, ingressa na Juliette para o 07, tá? 3217. 06, autorizado Guaria da presença para o Interlagos. Juliette Engia Bravo, mantém a Paripe. Esse dá para 1.110 do ajuste 1012. 1.510, boa de Paripe, Juliette Engia Bravo. Aí que é que o Juliette estabilizou? Estabilizando agora. Completa final, torre 1895, bom pouso e grata pela ponte. Obrigada, tchau. Mike, Eco, Juliette, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Hotel Juliette Serra, nem mantém no site. Mike Serra, Golf. Não pode ir de frequência. Hotel Juliette Serra, quando pronto, livre de decolagem no site Mento 160 graus 069. Juliette, para informação, um helicóptero decolando da cabeceira auxiliar com pro do litoral sul não interfere com a sua aproximação. Ok, para terminal mais 10-0 right turn, abort the departure, fly head and left position. Departure control 10.8, squawk 5117. Sente, Mike, Eco Juliette, rebota pro cancelamento. Abort the Predator and fly the leg elephant. 120.8, call control 5117, call 1097. Posso ver, puxa, call 1097. Pro do litoral, se chama o controle 1208, bom voo. Hotel Juliette, senhor. Chefe Juliette, pronto para o cancelamento. Voador, Papa Romeo, Hotel Juliette Serra. Papa Romeo, Hotel Juliette Serra, mantenha-se em condições visuais do meu pé. Vou direto Manati. Mantendo meu pé, vou direto para Manati, radial 242, Hotel Juliette Serra. Porta livrando na CTR, Hotel Juliette Serra. Reportará livrando na CTR, Hotel Juliette Serra. 360 autorizado, minha pistola no zero, Tetauaté, Ecolopista no zero, curva direita, saída da L, transição ótima. Controle 120.8, aciona 5115, Xené 6355. Xené 6355, porta puxa, Xené 6355. Transição módica, Juliette, livre pouso no site vento 140 graus 069. Poxa, na 633, ano decolado 59, chama controle 1-20-18-8, bom voo. 1-20-8, boa noite, Xander 633. Controle Salvador, boa tarde, Xander 633, ano. 633, ano, contato radar, sua para 360, saída da EL. 360 na saída da El, Xander 6331. Aqui é com o Juliette, solo ao 1900, autorizado. Vai que será que está aqui até a base? É, pode ser livre. A bordo 205, autonomia 340, alternando canhão. Autorizado táxi em Índia, ponte perdão no 02-1895, que nem no 02-3155. 02-95, ponte espera, tá. Proa de parede. Na presente parede. É, o senhor está a 3 milhas à direita de Paris. Vou rotatória da presente ou Juliette de Abravo? Rotatória. Zero 97, do you have estimate to start pushback? Three minutes. Roger. Boa fake mic, aguarda. Aguarda. Zero 97, do Juliette de Abravo, a pro ideal para rotatória 085. 085 graus. Está presente, não seria possível voar Interlagos, senhora? Juliette de Abravo mantém a pro da rotatória e corredor Interlagos, o Juliette de Abravo. Afirmativo, rotatória após Interlagos. Autorizando 55, livraria e decolagem, 0,160 graus, 069, boa tarde. Decolagem, já pergunta 55, boa tarde. Boa, 097, clear pushback setup, right red tech. Eu call red tech, circle 1097. Está na proa 140, curva agora na proa 0620 com curva pela esquerda. Está curvando, senhora. Chané 6314, posição 612, assinta a informação ISC, autorização nível 620 para a Petrolina pela uniforme do Lu 20. O Xanama 314, unificou 34, copiou ou aguarda a coordenação? Copio 34. Petrolina 340 autorizada, Xanama 314, VPZ 20. Cola a pista 10 curva esquerda, saída móvel, transição Nenim. Controle 20 decimal 8, aceno 51, 23. Não deu para copiar nada, tá com forte chiado de fundo aí, 634. Direto destino, Juliette de Abravo, controle paciente da solicitação do senhor. Senhora, meu destino é Costa dos Coqueiros, na Praia do Forte. Eu não entraria em contato com o ator. Ciente, eu sou ciente do seu, do seu destino. Porém, a proa que o senhor estava mantendo, em algumas áreas, o senhor estava na proa 140. A torre, inclusive, ligou pra gente. Juliette de Abravo, ciente da solicitação, aguarde para voar direto de China. Ciente. Sente, o Chanel 6314, autorizado Petrolina 340, pela uniforme do Lu 20. Decola a pista no zero, com curva esquerda, saída Momo, Nenim, minha visão Nenim. É, controle 1208, transponder 27. Quanto puxa, Chanel? Camara puxa, Chanel. Pirata, Fala, mano. 3155, decolada 06, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde. 3155, decolada. Chama 3155, contato radar, suba para o 320, saída da EL. Fala 320, solicito direto Leda, 3255. Faz 2000, voa da EL. Faz 2000, direto da EL, 3255. Ana 6331, no Recife 1-3325, alterno 251. Recife 3325, alterno 251, chanera 633. Filete India Bravo, reporta Interlagos. Reportaram. Bravo 1097, 139 aboard, 3,000, 10 minutes of endurance, and alternative is Guarulhos Red Tech. 0097, Bravo Tech, Fly India, hold point for New 0, call tower 18, small 95, Canadian 012. Bravo English Tech Team, via India, 118, small 95, hold point, over 18, 1012, Canadian, go 1097, thank you. Na identificação, autorizada a chegada à Mari, desse mantém o 050. Desço na Mari para o 050, está guardando a produtora. Agu, Gol que está iniciando o saco, será 05, 5000 liberal parte, está autorizado o reboque, reporta no término 73. Ok, após a passagem do Gol, iremos iniciar e ao término informaremos. Tower, good afternoon, go 1097, hold point on runway 10. 1097, climb up and take off runway 10, wind 170 degrees, 0 six knots. Clear for take off runway 10, go 1097. Aguarde. Obrigado. Centro-Avenida de Salvador. Autorizaria a sua Azul 4196, Azul 4196, autorizado ITAP. ITAP 4196, autorizado. Então, 3155, Recife, 13325, alterno 251. 3325, 1251, da 3155. Controle de Salvador, com informação Whisky, é o passarinho do 2263, já no ideal de descida e na sua escuta. Passarinho 2263, passando identificação, autorizada a chegada a Mari, desça e mantenha o nível 0620. Identificou, 060, chegada a Mari. Bono 097, Airborne S13, call Salvador Approach Frequency 120.8. 120.8, 1097, thank you. Salvador Repetitive Control, good afternoon, go 1097. 1097, radar contact the passport, climb high level 360, abo the passport. Climb flight level 360, abo the battery, go 1097. Do 4166, desça para 2000 pés, ajustando a 012, está livre LS, reporta localizador. 2000 com 12, reportará, azul 4166. 20 milhas afastadas, já que de abraço. Esse é frequência livre. Tower Control, go 1097, request fly direct, Elefa. Clear. Clear, Elefa, go 1097, take it. Tango Juliette, Tango Zulu, a senhora identificação? O Juliette, Tango Zulu, apenas confirmando, o senhor prossegue para 10 ou para 17? Inicialmente, vai na proa do VOR, reporta para descida e mudança de plano. Visual, pode prosseguir a descida, passaria do 2263. Essa via para 2000, ajuste 1012, passaria 2263. Para 2000 pés, 1012, obrigado. Está sendo via, o passaria 2263. Ah, positivo, então, é via, 1012. O 1097, Recife, 288, alterno 353. 288, 353, agora 097. Azul 41, né, meio estabilizado. Torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Torre Salvador, azul 4166. Duas milhas, marcador externo, visual. Zona 66, livre pouso de 10, vento 160 graus, 079. Livre pouso no 0, azul 4166. Oxa, 6355, 94 para o pushback acionar. Autorizado pushback acionar, boa tarde, 355. Fatalidade, 355. Terça para 3.000 pés, ajuste 1012. Interceptando a final, passaria do 2263. 2263 completa a final, torre 1895. 1895. Livre pouso, piscina 0, vento no 60, grau 06. Gente, livre pouso no 0, passageiro 2263. Para Alfa Kilo 43, fica até a finalização no pátio. Alfa Kilo 43, né? Autorizado táxi Índia, ponte espera dono 02095, Quirengão no 0012, Xenemia 355. GSLR, ponte espera 100 e confirmando sim, vai? 1 no 8, 95. Ok, obrigado, 2 no 8. Boa, no 620, tenta aeronave de Xenemia no táxi, Santa Guarda. Autorizado, puxa por táxi. Presente, eu sou autorizado, puxa por táxi com a 620. Tráfico Salvador, boa tarde, gol 1169, Guarulhos 360. Gol 1169, Guarulhos 360. Autorizado, CPZ 1 no 0, Tetal Baterra, no 0, curva direita, série da L, transição ótima. Controle 1 no 20.8, acena 5156. Solo 3207, está no portão 100, pronto para copiar. Gol 1169, autorizado para Guarulhos 360, Apesulo 10, depois Taubaté. Pista de decolagem é 10 com saída da EL, transição ótima. Controle de saída 1208, transponder 5156. Gol 1169, correta, Porto Cuxa. Contará. 3-12 no site, tá pronto? Prossiga. Autorizado 300 com fins, via Bezulo 21, da cola pista no 0, curva direita, saída após o Elephant, controle 20.8, aciona 5133. Alfa Kilo 300 com fins. Com fins 300, a Bezulo 21, a decola da 10 com curva direita, saída Block, Elephant. 1208 na saída, transponder 5133, tá? 3217. É, porta para puxa, 3217. 3217. Para táxi no 620, 175 a bordo, 310 Natal. Autorizado táxi Índia, ponte perdão no 02895, ligou no 012, com o número 620. Táxi, 295.0, com o número 620. Bono 869, identifica a chegada Bonfim, desça até o 050. Tem que voltar de Viraninha e manter a pista no 0. Ali mantém, 63, tempo de tempo. Salvador, boa tarde, Arminha 314 no portão 5 para o pushback e acionamento. 314, a nave da Tura da Vari que está taxinando, está quase no momento, pode mesmo, autorizado, puxa, bom táxi. Sim, acabou de passar de aeronave, está guarda, porque está com a nave da 314. Controlando, 263, 63, boa tarde. 263, boa tarde. É porta antes da Juliette. Alfa, Juliette, 2 a 0. 355, livre decolagem 90, vento 150 graus, 069. Decola, 6351. Azul 278, passa 2000 para 1. Azul 278, aciona identificação, chegada a Mari, desça para o nível 050. Na Mari 050, destino azul 278. Adesão 3628, aciona identificação, autorizada a chegada a Mari, desça inicialmente para o nível 090. Aguarda antes do jet, considerador 80. Guarda antes do jet, considerador. Aeronave que está tentando transmitir para o controle, recebo apenas a portadora. O nosso... O senhor autorizou o bloco de lenta, mas o nosso destino é Cofins, é a pressura 10 para onde você está. Gente, guarda a confirmação e coordenação do 3217. Nosso plano de voo devia ser na saída só bloco, a transição bloco, não lento. Né? Filmando saindo na saída prevista da El Transição Mod, vou apenas confirmar a rota que o centro possui e retorno aqui. Beleza, obrigado. Para o TAC, posicionar a 6314, um PLB 93, 6 horas 10, autonomia alternativa. 3 no 4, autorizado táxi Índia, ponte esperador no 02895, Nihon no 012. 0-1-2, e ainda quando espera 2-9-5-7-4. Para remota 1-3. Hotel Juliette Serra, prossiga. Hotel Juliette Serra, o ajuste em Salvador é 1-0-1-2, mantenha-se em condições visuais, foi na proa do Frota Point, chame para descida. Confirmando então, prossegue a peso 1-0 por base, a peso 1-6 e conforme, recola a pista 1-0 curva direita, saída da El, transição módica. 15, recola 1-0 da El, transição módica e a rota é a peso 1-0 por base, por peso 1-6, é isso, né? Afirmo. Obrigado. Voo 9620 decolado 34, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 208, tá bom. Tá mantendo a 4-7-7-7-8. E já aproveita, na presença da comissão de guarda pela forma branca de regra, vai prosseguir com a prova rotatória, Juliette Angulo. Esse plano modificado 234, vou ir na proa da rotatória, desço agora para 1.510, o ajuste no 012, Tango Zulu. Parece entrar na 1.510, na 012, ajuste, Zulu, Yang, Tango Zulu. Salvador, é o gol 620, boa tarde. Salve, gol no 620, contato radar, saída pouca, suba para o nível 370. Você autoriza uma proa aqui mais à frente ali, o Aracaju, depois eu peço a Recife e o Romeu Fox 18? Pode, iremos coordenar, gol no 620. Ok, então se puder coordenar com a Recife direto, Romeu Fox 018, agradeço. Duna da presente? Tá, obrigado, 8-9, mano, Duna. Ativo, gol no 869, direto Duna, desça inicialmente para 5 mil pés com ajuste no 012, informa o tráfego à sua direita, posição de 1 hora, 5 milhas com o rumo sul, cruzando 4 mil em descida, é um Charlie 402. Entendi, eu gol no 869 inicialmente, 5 mil com 1-0-1-2, 5 mil graus. Do 27-18, número 2 para aproximação, reduz a velocidade para 2-2-0-9. Controle acionar 6355. Prossiga. Possibilidade de coordenar com controle pro de moto? Guarde. Guardo.